Resolvo, tráfego avistado, autorizado para uso pistão no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Primeiro povo na Delta, 6721. Pessoal. Controle 4463 Azul 4463 Contato Radar, Subano Vitor 220 Dael 220 Dael. Atrás 2230, dispara 3 mil pés, que é negar a meteoronomia. 3 mil pés, passado 2230. Atrás 2040, dispara 2 mil pés, autorizado o sinal ILS, está estabilizado. Vai plantar 3024. Salve para a Alfa Kilo. Web 6721 no Solas 22 e fez pela direita e chame Solo 1219. A 3204 reduza para velocidade de aproximação. Solas 22, vive pista pela direita e chame Solo 1219. 219 pela direita, obrigado. 4. Quatro no localizador visual do campo. Volante 754, complete sinal, chame torre, e uma moto próxima ao meio. Tudo bem. Volante 941, redução para 2109. Alfa Juliette, posição 04 no pátio principal, 6721. Aromado 4. Objeto 5728, chame Recife, 12085, alterne 12545. 2085, 2585. Azul 4076, redução para 230 mais. 230, azul 4076. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 08 mais. TV pousão no 0, 1754. Goma 941, desça para 3 mil pés, que negar no 06, redução para 1909 mais. Para 3 mil, bom, 1949, 41, não tem condição de reduzir para 190 nós. 204 nós é o mínimo. Sim, reduza para 205 nós. Ok, 205 nós, 1949, 41. Sendo perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus. E após Ilhéus segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5011 no transponder. Mantendo livre pouso, 1-0. Pouso 754, afirmo, livre pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Quer negar no 0 no 6. Livre pouso 1-0, 754. Dona 941, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 030, seu limite ao curso do localizador. Esquerda 030, limite ao localizador, sobre operação. Bom, 1941 para 3.000 pés. Azul 4076, redução para 210 mais, desça para 4.000 pés, que negar no 016. Reduzindo 2109, continua descendo até 4.000. Afirmo. Até 4.000 no 016. gostaria 2230, desce para 2000 pés, autorizado sinal leste, porta estabilizado. 2000 pés, chamará estabilizado, 2230. Alô, Salvador, UF 6741, gate 10, putback estacionamento. 0 autorizado, reporta táxi, WebJet 6741. Reporta. Complete sinal, Sammy Torre, no momento do sinal, meia, tá, 3804. 2806. 3804, continua a aproximação, cheque, tenente Blues, aguarde pista livre. 076, redução para 1909. 1909, 1407. 94M para o curso do localizador, curva direita para o 060. Direita 060 para o localizador, gol 9 e passou. Gol no 754, no solo 27, VIPs pela direita, chame solo, 1219. 19, obrigado. 251-3325-4410. Boa tarde, Gonçalves 754, vai livrar na Alfa. Boa noite, 754, taxi via Alfa, reporta antes da taxi Juliette para ingresso. Taxi via Alfa, reporta antes da Juliette, 754. Esquiva 030, sítio localizador, azul 4076. Para 2000 pés, autorizado sinal leste, porta estabilizado, voo 941. 2000 é porta estabilizado, voo 941. Olá, Salvador, web 6741 para o táxi, POB 85, 4 horas, alterna com o fim. WebJet 6741, no taxi via Pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, um ponto de espera torre em 1, 1, 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom gol. Pátio Indy Alpha para o ponto de espera da 10, 718, 6, 10, 18, 6, 10, 18, o ajuste 6741. 10 no meio, confirma, ok? Desculpe, 10 no meio, obrigado. Pessoal, 1219. Direita 19, está 3204. 2230, fui aliás. Completo sinal, Sammy Torre, 118, decimal 6, passarei 2230. 98-6-2230. Azul 4076, para o curso do localizador, curva direita para o 060. Desce para 2000 pés, que negar no 096. Autorizado sinal, leste, porta estabilizada. Direita 060, atualizado o localizador, descida 2000, azul 4076. Pistão no 0, vento no 60 graus, 07 nós, que negar no 0 no 6. 230. O Salvador, 35595, pronto, puxa acionamento, remota número 13. IP 5595, só um instantinho para iniciar na remota. Temos dois tráfegos para ingresso no setor, ok? Fechando agora, 5595. Bono 754, após a passagem do Boeing da Web, Juliette, posição 08. Após a passagem do Web, ingresso na Juliette para o portão 8, 754. Então 3804, Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, está 3804. 941, passando Duna Visual. Duna 941, complete final, Sami Torre, 118, decimal 6. 26, 941. Hotel, aguardando para o cruzamento. Aproximação, cheque de pouso, agora de pista livre. Aguardando pista livre, 941. Ou da Capitão Manzé. Está no ponto de espera da hotel, transfere a torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no zero no meio, um bom voo. Equipe 5595, na escuta? Na escuta, 5595. Cinco equipes de solo após a passagem do segundo tráfego, Airbus da TAM, autorizado por inspecionamento, reporta táxi. Gente, após a passagem do Airbus da TAM, tá início o push, o 5595. Aprovado, 941. 941, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardando pista livre, 941. Controle Salvador, 39962, bom dia, transferido. 39962, despare no voo 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, se possível, pro de Duna. Autorizado, TAP. TAP, 9962. Do 2230 no solo 33, livre pista pela direita, chame solo 1219. É 1219 e 2230. Alô, Salvador, boa tarde, você 2230, tá livrando. Passareto 2230, boa tarde, táxi lento via Alfa, mantenha a posição em seu táxi e Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, vai aguardando para ingresso a Juliette, 2230. Azul 4076, completo final, Sami Torre, 118, decimal 6. 1086, 4076. Torre Salvador, Azul 4076, na final. Azul 4076, continua a aproximação, cheque 3 de pouso, agora de pista livre. Reportamento. Patrono no solo aos 35, livre pista pela direita, chama o solo 219. Direita 2994. Salete 2230, temos um ATR da Trip puxando na remota 14. Em condições de ingressar e prosseguir para esta remota? Afirmativo. Sim, sem interferir com o push da TR, Juliette, remota 14. Interferir, Juliette, remota 14, passarei. Solo, trip 5595, já está acionado, pronto táxi, o POB é de 64, autonomia de 3 horas e 15, alternando Salvador. Já do pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 099. Livre, pouso azul 4076. Prossegue, pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Grato, senhorita. Após a passagem na Embraer Passaredo, pátio Indy Alpha, quando lá, 118, meia dúzia, o 5595. Bom trabalho. Alô, boa tarde, 941, livrou, nosso escuta. Polo 941, taxi Alpha e reportando seu taxi Juliette para ingresso. Taxi Juliette, reporta, 941. Após a passagem da TR da Trip, ingresso Juliette, posição 6 dúzia. Após a TR Juliette para 6 dúzia, 941. Controle Salvador, muito bom dia, o 1600, proteção 90 para 1, 0. Lola 600, desce para o nível de voo 050, chegada Mário. Desce para o nível 050, chegada Mário. Azul 4076, no solo 38, livre pista pela direita, chame o solo 1219. 1219, azul 4076. Web 6741, autorizado, decolagem pistão no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, Web 6741. Alfa Juliette, posição 03, parte principal. Alfa Juliette 03. Silêncio, mantém as condições visuais, que é MH1016, reporte para a Vespa. Salvador, boa tarde, Trip 5595, ponto espera do 10. Trip 5595, ali mantém pistão no 0. Ali mantém o 1055. Web 6741, decolada 40, chame o controle 1208. 1208, 6741. 595, autorizado decolagem pistão no 0, vento no 50 graus, 08 mais. Iniciado 5595, grato. É por 9962, confirma. Afirmo, desce para 2000 pés, que é negar uma 016. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, chamarei estabilizado ILS, trip 9962. Saíram 359, alinha e mantém. Tido 595, decolar 241, chame o controle 1208. Uno, 5595, 1208, grato. Décima 741, mais escuta. Nós escutamos, 741. Contato radar, sobre a nível de voo 340, da presente veio da El. 340, da presente da El, 6741. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5595. Trip 5595, contato radar, sobre a nível de voo 140, saída coral. 140, saída coral para o 5595, grato. Posição Força Aérea no 359. Sistema Romeu Fox Lima. Mantém as condições visuais, que é negar uma 016. Informa o tipo de equipamento. Sente, SM 0223 e reporte no farol da barra. Salvador, uma boa tarde, voo 924, sente papá cruzando 180 para 170, na chegada Mari. Voo 924, descarte nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mário, 924. Estabilizado o localizador, o trip 9962. Trip 9962, completo final, chame torre 118 do sinal 6. 7186, vou. Salvador, trip 9962, bom dia. Trip 9962, continue em aproximação, reposta em expulso, baixado e travado. Portarei. Aéreo no 359, de colas 44, chame solo, 12, chame controle no 208. O aéreo no 359, solo em 1208. Controle de Salvador, o aéreo no 359. O aéreo no 359, contato radar, sobre o nível de voo no 60, saída da El. 359, nível 1160, saída da Elf. Voo 1600, dispara 2000, país, que é na gama 016, autorizado pela ILS, suporte estabilizado. 1016, ajustado, dispara 2000, país, é contra a estabilidade, aliás, está 76741, chame Recife, 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, 6741. Reporte rotatória, Bravo Kilisk. Romeu Fox Lima, reporte através do Piatu. Passando externo, baixar travado, trip 9962. Trip 9962, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 30 graus, 1-0 nós, que é negado a 0 no meio. Pode confirmar o vento? 1-30 graus, 1-0 nós. 7-5962. Torre 118 decimal 6, tráfego Luiz. Luiz, cogendo aproximação, reporte na curta final da 17. Golo 924, desce para 3000, tá esquina da 016. 3000, 1-0-9-6, 9-2-4. 9962, no solo 49, de vista pela direita, chame solo 1219. 219, boa. Boa tarde, é o trip 9962, segurando. 9962, boa tarde, taxi Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, 9962. Tarde, LS 10, está a pintura mais grave, sem a pintura, fica com 1600. Golo 600, completo sinal, Semi Torre 1-8, decimal 6. Correu 1-8-6, até breve.